forma um rio que me leva à presença do Santíssimo. Quero beber desta fonte, vou mergulhar neste rio. Quero beber desta fonte. Presença do Santo dos Santos. Eu quero beber desta fonte, vou mergulhar neste rio. Quero beber desta fonte, vou mergulhar. See you.